fácil não ter que suportar este silêncio teu. Eu me seguro, me controlo, mas confesso, não sou capaz de aguentar, então lhe peço, me dê a solução e venha me tirar dessa situação. Qualquer palavra tua já me vale a tarde, pra que alarde se você gosta de mim? Faço tudo pra ter te vencido, mas se não me quiser, já me encontra convencido. Se me surpreender querendo ficar, vai ter de mim tudo quanto desejar. Faça ter que curar essa nova ferida. Não está fácil não ter que suportar este silêncio teu. Eu me seguro, me controlo, mas confesso, não sou capaz de aguentar, então lhe peço, me dê a solução dessa situação. Qualquer palavra tua já me vale a tarde, e eu não tenho outro fogo que me arde. Não está fácil não ter que suportar este silêncio teu. Eu me seguro, me controlo, mas confesso, não sou capaz de aguentar, então lhe peço, me dê a solução e tirar dessa situação. Qualquer palavra tua já me vale a tarde, pra que alarde se você gosta de mim?